Vim parte de contra pista aqui para centralizar. Copa Tango, Whisky, Oscar, Uniform. Tá pronto, cópia para Amor São Paulo? É o que, mil pés? Dois aro, morro, mil pés, decolando no 7, direita, corredor Axé, caixa prego, 01 no 3, transponder, controle 19935, torre 186. POB 02, chame agora a torre em 1 no 8, decimal 6 para acionamento, taxa de decolagem, ajuste 1 no 009, Whisky Oscar, informe. Tulu, autorizado táxi, pátio. A intenção da decolagem da Delta ou da cabeceira? Cabeceira, senhor. Ok, táxi autorizado, via Juliette, Alfa até o ponto de espera da 1-0, a retaguarda do P3 agora no ponto de espera. 1009 ajuste, quando lá no ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 6. Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 118, meu, Juliette, Tango. 25, alterna 1-2-8, décimo 8. 1-3-3-2-5, alterna 1-2-8-8, vão 1-3-3-3, boa tarde. Boa. Que é, decolando 1-7, parte 5 ou parte 4? 1-5, decolou os 3-1, chame controle em 119-35, boa tarde. 119-35, obrigado, boa tarde, mas 3-1-5. Azul 4-1 no meia, informe checado, pista 10, uma centena com 14 nós, 4-1 no meia. Agora abaixou e travou, 4-1 no meia, visual. Tem pouso livre, pista no zero. Tá livre, no zero, 4-1 no meia. 315, contato radar na decolagem. Subo ao nível 380 na frente da EL, após Leda, direto Bidev. 380 na EL, após Leda, Bidev, metade na frente. E é 140, decolando a 17, curva direita, perfil da Gola e Eval, após direto, GQE, 5566 transponder, controle opera em 1-9, decimal 35. B04, para acionamento de decolagem 286, ajuste 1-0-1-0, pátio 5. Chame a torre agora, por favor. Bem, altímetro 1-0-0-9, reporte estabilizado. BRS descendo para 2, na estado 1-0-0-9, pela estabilidade da 3-2-4. Tudo, vai ter Covento, liberou a CTR. Rádio Covento, frequência livre, reporte para o regresso. Reportará regresso, Bito. Para BGF 6721, chama agora o centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2085-2545, obrigado, boa tarde. Bom. Pipo 03, após a passagem do azul na porta final, ali mantém o 0. Ele reporte para o táxi, Quilo Serra Lima. Azul 41 no meio, Solos 34, libera a direita, chame Sol 1219. Direito 219, 41 no meio. Está livre a corrida abortiva na 1-0, uma centena com 15 nós, Olimpo 03. Livre a corrida abortiva, Olimpo 03. 4-1-6, bem-vindo, prossiga Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 4-1-6. Professor Rodolfo, passando o índice, eu acho que eu já me pronto para o táxi. Descanso com uniforme, está na parte da Aerostar. Está livre o início de táxi, reporte para ingresso na pista 17, o Whisky Oscar uniforme. Afirmativo, livre de táxi. Camarada Pana, ingresso na 17, Whisky Oscar uniforme. Whisky Oscar Uniforme, autorizado ingresso no ano 7, reporte na cabeceira, alinhado Whisky Oscar Uniforme. Vai. Zulu ali, mantenho no zero. Dado 03. Ciente, reporte livrando pista direita 03. Estará 03. Dois Salvador, boa tarde, 3500, com informação Quebec. 5400, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 009. 050 na Mare 1900. Controle Salvador, muito boa tarde, o Chiné 632, sentido da Quebec. Chiné 6326, controle Salvador, sem identificação. Desça para nível 060 na chegada Mare, altímetro 1009. Ciente, está identificado, descendo para 6060, 6326. Roosevelt. Oi. Lembra da companhia? 308? É. Que? Livre decolagem da 17, uma centena, 15 nós, o Whisky Oscar Uniforme. 43 e 2. Azul, ingresso a Juliette, portão 08. Ingresso a Juliette, portão 8, azul 41 no meia. Whisky Oscar Uniforme, decolou os 38, corredor axé, controle 1935, até a volta. 1935, Whisky Oscar Uniforme. Tango Zulu, decolou os 39, chame controle em 11935, Juliette Tango Zulu. 1935, boa tarde, já. Boa. Patango Whisky Oscar Uniforme, controle Salvador, mantenha condições lá no corredor axé, um no meu pé. Reporta para o da barra. Corredor axé, um da meu pés, reporta para o da barra, Whisky Oscar Uniforme. Pronto. 7045. Uniforme. Botão Whisky Oscar Uniforme 045 negativo. Autorizado a presença direto no morro. 2500 então, autorizaria? 2500 autorizado. Ok. Salvador Juliette, Tânio do Ludeclô, na sua escuta 5554, lotar para 090. Tânio Juliette, Tânio Zulu, contato radar na decolagem, suba ao nível 090 na saída lotar. 090 lotar, Juliette, Tânio Zulu. Santo Juliette, Tânio 3154. Tânio 3154, torre 118, decimal 62. Oxané 6315, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 128, decimal 8. Recife, 3325, 288, obrigado, boa tarde, esteja na frente. Bom, bom. Obrigado, até mais. 35400, autorizado a final do procedimento em LS, que foi pista no 0, desça para 2000 pés, altímetro 1009. 2009, autorizado em LS, 54007. Então 3226, desça para 4000 pés, altímetro 1009. Desça para 4000 pés, altímetro 1009. Gente, o Olimpo 03, após a passagem do tráfego na final, ali mantém 1-0, o Olimpo 03. Após a passagem do tráfego ali mantém, informa que dessa vez decolamos. Confirme? Dessa vez prossegue com a decolagem. Cliente. Oxan 6326, desça para 4000 pés, altímetro 1009. 4000 Oxan. Livre decolagem, pista 17, 90 graus, 14, 9 quilos, Serra Lima. Gente, Lima vai iniciar a corrida. Está 3154, solo 43, libera a direita, chame solo 1219. Solo 219354. Quilo Serra Lima decolou os 44, chega agora o controle em 119.35, quilo Serra Lima. 19.35. pronto, Oriente 06. Tocos. Completa a final do procedimento de elétrica, foi torre 118, décimo 612. 118, ok. Controle, boa tarde, é o Papá Romeu Quilo Serra Lima. Torre Salvador, Tripsi 400. Tripsi 5400, sente do tráfego, continue aproximação no zero, vento uma centena 14, nós informarei pista livre, Tripsi 5400. Tripsi 5400. Controle, Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil agora. Romeu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem. Tomou nível 140 na saída agora. Gente, 140 agora. Este 400 passou externo, tem bastante. 5400, ciente, tem pouso livre no zero, vento uma centena com 15 nós, trip 5400. Livre pouso 5400. O Olimpo 03 decolou os 46, chama agora o controle em 11935, boa tarde. Controle 1935, até já. Até já. Controle Olimpo 03, boa tarde. Olimpo 03. Boa tarde, contato radar na decolagem. Subo ao nível 150 na saída da EL. Para 150 na da EL, Olimpo 03. Olimpo 03, durante a operação vai permanecer na escuta do controle ou vai para a defesa aérea? Permanece na escuta do controle. Entra, qual o estimado de o tempo de voo? Estimado 2 horas após a Sierra Bravo Romeo 204, o 03 vem para 6 toques arremetidos. Entra, autorizado prosseguir direto para a Sierra, para a área restrita 204. Na escuta do controle, o Olimpo 03. Voando direto, Serra Brava Romeu 204, na escuta do controle, 03. Interceptando localizador, Campo à Vista, Ocean, 6326. Completa pronto, procedimento LF, possui agora a torre 118, décima 612. 186, obrigado. Torre, boa tarde, 6326, com 3 milhas por sistema. Ainda na escuta do controle, torre 118, décima 612. Oh, perdão, meu amigo. 10, no ponto de espera, torre 118, décima 612, ajuste no 009. 19, ponto de espera, 1826, obrigado, bom, boa semana. Solo 219-540. Demare para Romeu 9, ou 1642. Controle Salvador, Conselho Cordial, boa tarde. Papatango Vitor, Angel Júlia. Papatango Vitor, Angel Júlia, seu controle Salvador. Regressa de Lorenzo Caíri para Salvador, uma vista 707 a bordo, 0100. Patango Vitor, Índia Juliette, copiado 07 a bordo, mantém condições visuais 1.510 no corredor Veracruz, altímetro em Salvador no 009, reporte ingressando no corredor Interlagos. Aqui para ela, tá. Papa Tango, Whisky Oscar Uniforme, estimado para pouso. Manteiga. Estimado para pouso. Copiado. Confirmando para ver pouso, né? 6326. Confirmo. 90 graus com 15 nós, 6326. Obrigado. Confirma a parte 3 para o 500? Isso, é parte 3, o Tripe. Vai ingressar à esquerda, parte 3. Sim, esquerda, parte 3, 500. Para o pushback, acionamento, gol 1924, posição 11. 11, estou autorizado, time táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, gol 1924. Uno 648, autorizado a final do procedimento de LSX Way. Desça para 2.000 pés, altímetro 1009, reporte estabilizado. 2.000 pés, vai reportar 1.648. Puxa, né, 326, solo 52, libera a direita, chame solo 1.209. Solo 1.209, a direita na porta. Salvador, 6320, livrou na Fox, na Eco. Siga Alfa, reportando a Juliette, 6320. Via Alfa, reportando da Juliette, 6320. Decolagem, bom 7 então. Na escuta do controle. Faz isso. Me chamou? O Azul 4065, informação Quebec, solicito nível 360 Campinas. 360 Campinas, 4065, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado Campinas, 360, rota pelo isso que... Quais são? Leda Brise, Alpesolo 16, após conforme, decolada 10, com curva pela... Direita, subida da Euleda, após voo abrir, a intercepta para o 16, se é conforme a roda. 5062 o transponder, controle a PL 119.35. O 4065, autorizado 360, decolando da pista 10, com curva direita, saída da Euleda, bridge, conforme o plano. Transponder 5062, controle 11935. Então, último, quando for para o posto, chamará. Chamará. Próxima, Juliette. Próxima, 6326. Consegue em frente, Índia, portão 01. Em frente na Índia, portão 01, pole position. Próxima, 6326. É, 2.265. Autorizado, direto, GQX, Papa Romeo Kilo, Serra Lima. Quando possível, estou com informe estimado para pouso. Sim, sim. Ed, abraço. Outro. Controle Gol no 781, passando 2300. Boa tarde. Colombo 781, no contato radar na decolagem, tudo bom? Nível 360 na saída da El, até a posição Leda, após direto Bidev. Da El, Leda, Bidev, Gol no 781. Frequência livre, Whisky, Oceano Force, reporte para o regresso. Qual meu Mike com o Vitor, controle Salvador? Tenho condições de usar no meu pés, altímetro em Salvador no 009, reporte ingressando na linha do litoral. Controle o Kilo Serra Lima em cima ao pôde de que é os 17 e 17. 17 no 7, grato. Para ingresso no Interlagos, o Índia Júlio. Reporte visual com a ficha no 7, Júlia. Júlio. Autonomia? 2 horas e 17 minutos. Autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera da 10, estou em 1-8, decimal 6, ajuste no 009. Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, 186, no gol 1924. Campa Vista, o Índia Júlio. Torre 18 decimal, meia dúzia, um bomboso. 18,6, grato, senhor. Torre Salvador, aquele cordial, boa tarde, o Papa Tango, o Vitor, Índia, Juliette. Juliette, boa tarde. Continua a aproximação, reporte final de 3 milhas, Vitor, Índia, Juliette. Juliette, para 1,7.